Incentivo do Guedes faz presente. A gente espera um dia não cantar mais isso, ó. Nosso sonho é não cantar mais isso. Existe imagem, se liga na paisagem, nas baixadas. O bicho tá fervendo, molecada no veneno, direto se envolvendo. Poucas bonecos aqui tem demais. Bafudo, noiado é a produção mais eficaz, independente da faixa etária. Infelizmente é assim, lá na nossa área. De tudo tem um pouco, mas a duela e o mesclado de tão ritmo do jogo. Fórmula destrutiva, facilmente por nossa gente é consumida. Tendência suicida, várias vidas perdidas. Eu pergunto, irmão, será que é a saída? É complicado, é louco, é complicado. É todo dia, toda hora o movimento dos noiados. Passando na sequência pra baixada, fissurado. Me aperta o coração e eu não consigo entender o porquê que o parceiro fuma tudo que vê. Pior disso tudo ainda é saber. O moleque mete o bicho para o seu vício manter. Ou a dona barricuda que vira prostituta por causa da fissura. Por causa da fissura. E assim se desenha o dia a dia das baixadas. A mãe que encara a noite atrás do filho na bocada. Ou visita seu moleque no hospital com uma facada. Como se não bastasse essas paradas, eu vejo a molecada se iludida em onda errada. Bacarfurada. Essas paradas te seduz, depois de envolvido carrega tua cruz. No início é muito louco, responsa e coisa e tal. Encara uma, encara duas. Já bati no peito, se sente o maioral. E sendo assim, teu destino terá um triste final. E como os muitos por aí acabam na horizontal. E nada mais, de resto nada mais. E que o Roberto e o Galeto descansem em paz. E que descansem em paz. Tantos outros mais. E que descansem em paz. Que descansem em paz, irmão. DJ, DJ Morte. E vários outros irmãos que se perderam nesse cotidiano violento de Macapá, certo? A gente volta a repetir. Uhum. A gente não quer mais cantar essa realidade. A gente quer mudar esse quadro. Esse é o nosso sonho. Mas enquanto isso, meu irmão, infelizmente o veneno prossegue. A cada minuto que passa, mais uma mãe entristece. Se desespera e chora, implora. Mas seu filho não dá ouvidos. Aí ignora, não se ligou que suas palavras vêm do coração. Mas não, nem prefere seguir as regras do mundão. Gangue, armas, autodestruição. São as palavras que agora predominam na sua vida. Mas do jeito que caminha daqui pra ali vai ser notícia dos troncas pesadas da vida. Tanto faz, se matou, se morreu. O importante é que o hip-hop rendeu. Número a mais nessa triste estatística, aumentando o risco de mais uma violência. Violência, seu discurso político. E depois de eleito, utiliza meios ilícitos, desviando a verba da saúde, educação. E aí, e seu filho se destrói nas drogas por aí. Enquanto isso, mais um pai se encontra desolado pela perda de seu filho, que foi esfaqueado. Enquanto isso, mais uma mãe vive em depressão, a só ver que seu moleque se acaba na prisão. Enquanto isso, mais um irmão se afunda em mais uma dose, semeando o álcool, colhendo a morte. Enquanto isso, mais uma boca é estourada pela polícia. E ao mesmo tempo nascem mais duas, em plena luz do dia. E rimando eu relato essa triste imagem. Se liga na paisagem, ei, irmão, não é miragem. É sim uma viagem pela dura realidade, que agora é retratada aqui nessa canção. Um canto humilde que clama pela bênção de todas as famílias que vivenciam situação de dor, angústia, sofrimento, um constante tormento que maltrata, machuca, castiga a vida em mais um lar que faz enfraquecer o elo familiar. Eu sei, por essa experiência já passei. Quantas vezes chorei, implorei, cheguei ao ponto de pedir pra Deus. Oh meu Deus, levai o meu irmão. É muito dolorido vê-lo nessa condição. E Dona Maria, em casa só vivia cabisbaixa, sem disposição pra nada. Eu chorava o dia todo chorava. Sem razão para viver, não sabia o que fazer. E quando da sorte Maria, não vive essa agonia. Na batalha diária, na luta pela vida, que pode ser perdida a qualquer momento. Momento de conflito, momento de fissura. Mas com tudo isso, com fé, eu peço ao Senhor, livrai-nos do mal e de toda dor, com fé. Livrai-nos do mal. Todos os deuses negros indígenas abençoe a gente nesse momento, tá ligado? E que depois dessa celebração todo mundo possa ir em paz pra sua casa, sem estresse, que a paz mas eu me ligo.